Há quem faça contas, há quem faça compras, quando mais um ano chega ao fim. Hora de escrever cartões, hora de rever os planos, mais um ano chega ao fim. Que venha em paz, o ano que venha em paz. O que o futuro trouxer, caia neve nas vitrines e a gente derrete ao sol. Nesse Natal tropical, os cães da vizinhança vão latir sob fogos de artifício. Pensarão que é o fim, mas será só o início. Que venha em paz o ano que venha em paz. Há quem ignore o calendário, há quem fique de olho no horário. Quando mais um ano chega ao fim, que venha em paz o ano que venha em paz. O que o futuro trouxer. Um feliz ano novo para todos nós.